Bom dia, o nome é Ana Becola. Bom dia, contato radar, do 360, Valeda. Direto Lima, 36, o nome é Ana. Ono 161, Recife, Ono 251, alternando 3325. 251, 3325. Ah, sim, mas tudo bom? Tá,